jardim, um coreto, a música e a saudade, em seu 14º ano consecutivos, agora pela Rede USP. É a pedida que você ouve todas as manhãs de domingo. Vamos atender agora, de acordo com o nosso roteiro, Elixir de Rua 7, bairro do Carmo, Araraquara, a nossa querida Morada do Sol, que também desperta ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É ele, o nosso gentil ouvinte, que nos manda o e-mail, o senhor Luiz Gonçalves Martins, que está conosco nesta manhã. Quero ouvir do Zé Conforme, o Zé da Zilda, com o Roberto Silva, arranjo muito bonito do maestro Pachequinho, Aos Pés da Cruz. Carmen Miranda, a portuguesinha, Carmen Miranda, que fez sucesso aqui e lá nos Estados Unidos, ao lado da maior parte que o rádio já teve, Almirante. E Almirante, do musicista Vicente Paiva, Bruxinha de Pano. Tudo isso para ele que reside na Rua 7, bairro do Carmo, em Araraquara, o nosso gentil ouvinte, senhor Luiz Gonçalves Martins, que ainda quer ouvir do Erivelto Martins, com a Dalva de Oliveira e a participação do Trio de Ouro. Dalva de Oliveira cantando, do ex-esposo Erivelto Martins, A Bahia Te Espera. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. E em nome de Jesus, um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. E em nome de Jesus, um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. O coração tem razões que a própria razão desconhece. Faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo este princípio, você também prometeu. Chegou até a jurar grande amor, mas depois me esqueceu. A razão desconhece, faz promessas e juras, depois esquece. Seguindo este princípio, você também prometeu. Chegou até a jurar um grande amor, mas depois me esqueceu. Aos pés da Santa Cruz, você se ajoelhou. E em nome de Jesus, um grande amor você jurou. Jurou, mas não cumpriu, fingiu e me enganou. Pra mim você mentiu, pra Deus você pecou. Ver o meu correto. Sou eu. Botei perfume de patchouli. Essa neguinha não me deixa quieto. Oxente, tira a mão daí, oxente. Tira a mão daí, oxente. Tira a mão daí. Nego danado, tu não me respeita. Quem eu? Tu com essas partes quer me moquear? Não. Tu tá pensando que eu não sou direita? Oxente, eu quero é casar, oxente. É, eu sei. Eu quero é casar, oxente. Eu quero é casar. Bruxinha de pano, quem é que te quer? É tu, meu neguinho, pra sua mulher. Então. E pra dar muitos beijos e fazer cafuné. Ai. E fazer cosquinha na ponta do pé. Bom. Pra dar muitos beijos e fazer cafuné. Vai. E fazer cosquinha bem na palma do pé. Quando tu fala, teus peitinhos treme, teu corpo mole que é uma beleza. Tenho vontade de dizer je t'aime. Ih, oh, gente, eu não sou francesa, não? Gente. Eu não sou francesa, gente. Eu não sou francesa. Vamos deixar dessas conversas fúteis. Por quê? Vê se te explica porque eu tô com pressa. É, né? Deixa que eu possa te oscular, te acudir. Ih, oh, gente, que besteira é essa, gente? É. Que besteira é essa, gente? Que besteira é essa? Bruxinha de pano, quem é que te quer, hein? É tu, meu neguinho, com a sua mulherzinha. Isso mesmo. E faz muitos beijos e fazer cafuné. E fazer cosquinha na palma do pé. Pode fazer. Pra dar muitos beijos e fazer cafuné. E fazer cosquinha bem na sola do pezinho. Que tem tanta igreja, que tem tanto candomblé. Para te buscar, nossos saveiros já partiram para o mar. E aí a Eufrásia, a ladeira do Sobradão, já tá formando seu candomblé. Velha dama do mamãe, tá preparando o acarajé. Para te buscar, nossos saveiros já partiram para o mar. Nossas morenas roupas novas vão botar. Se tu vieres, irás provar o meu vatapá. Se tu vieres, viverás nos meus braços a festa de Manjá. Vem, vem, vem. Vem em busca da Bahia, cidade da tentação, onde meu feitiço impera. Vem, se me trazes o teu coração. Vem, a Bahia te espera. Bahia, Bahia, Bahia, Bahia. Da Bahia, cidade da tentação, onde meu feitiço impera. Vem, vem, querido, se me trazes o teu coração. Vem, vem, a Bahia te espera. Bahia, Bahia, Bahia, Bahia. Alô, vovô. Alô, vovô. Este é o novo telefone da nossa querida Lafique Imóveis. Anotem aí. 2106-6600. Repetindo, o novo telefone da Lafique Imóveis. 2106-6600. 6600. Mas, Juninho, nós vamos com música ou vamos para o nosso intervalo? Ah, vamos com música. O Juninho, nosso diretor, está dizendo que nós vamos dar continuidade a esta pedida. Ronaldo Pinho Filho nos escreve uma amável cartinha. Ele diz que aos domingos não perde esta audição, juntamente com seus amigos e seus familiares. O senhor Ronaldo Pinho Filho reside também em Araraquara. Ele reside no bairro de São Geraldo e quer ouvir do médico Alberto Ribeiro, com o saudoso pianista de jazz e cantor Dick Farney, a composição Barqueiro de São Cisco, arranjo Léo Perac. Garganta Profunda, este conjunto merece respeito, e este conjunto tem bom gosto musical e uma discografia maravilhosa. Garganta Profunda cantando, do João de Barro, Laura. Tudo isso para ele, o araraquarense, que reside no bairro de São Geraldo, que está em nossa sintonia. O senhor Ronaldo Pinho Filho, que ainda quer ouvir do índio, com o vice-destino. Arranjo do Radamés, Noite Cheia de Estrelas. Uma canoa vai correndo no rio, vai. Uma canoa vai correndo no rio, vai. Veio de Minas e agora atravessa a Bahia de Nosso Senhor. Traz um barqueiro que volta pra ver seu amor. Cantando o sol banhando a estrada,